Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E aí, pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a achincalhar a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. Brasil é o espaço onde o mote é fazer o quê? Desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas desnecessárias e, obviamente, tudo isso escrachando da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que nos empurram goela abaixo. O tema dessa semana tem polêmica também, viu, Walter? Tem que ter. Afinal, isso aqui é uma academia brasileira de tretas. E de tretas, exatamente. A necessidade de aglutinar, assim, com outros seres da mesma espécie não é isso um privilégio apenas da raça humana, né? Então, existem aí as matilhas de cachorros, as colmeias de abelhas, alcateia de lobos, né, Walter? Sim, claro. Os rebanhos de chifrudos e as gaiolas de emos e por aí vai. Mas gaiola das loucas. E manter-se em grupo é algo positivo, obviamente, né? Pro indivíduo. Depende, né? Não, geralmente grupo, sim, né? Tem grupo que é esquisito. Sociopatas, né? Tão sociopatas aí que não querem. Sim. Então, pra quê? Com a finalidade de você trocar ideias, trocar experiências, compartilhar bons e maus momentos, e o principal que é não pirar com a solidão total. Mas, para tudo, há uma exceção, obviamente. E o tema dessa semana, Walter Rezende, é um manifesto da Academia Brasileira de Tretas justamente contra os grupos. Mas relaxem suas almas, pois nossa metralhadora cheia de mágoas tem como alvo apenas alguns grupos. Grupos esses que, com o avanço da tecnologia, se espalham como febre e transformou hordas de jovens em verdadeiros zumbis com o celular na mão e zero de interesse por qualquer outra coisa. E nessa semana, a vida em grupo, como vivem, como se reproduzem, o que querem da vida, os grupos de WhatsApp. Se preparem, porque vem zoeira, hein? Cara, eu sei que vamos aí tomar porrada de volta novamente. Isso é bom. Quando a gente recebe um monte de e-mail metendo pau na gente, é sinal que a gente incomodou e que deu certo. Mas enfim, a verdade é que está foda esse lance de grupos, né, no WhatsApp. Eu já tô ficando de saco cheio. Tá. Eu vou sair de um aqui, ó. Você tá aqui, estou mostrando pra você. Grupo Sede. Eu, ao vivo, eu vou sair de um grupo hoje aqui. Porque eu odeio esse grupo. Qual é o grupo que é? O nome do grupo é muito ruim. Chama Galera. Me enfiaram nesse grupo já faz um mês. Eu tô tentando arranjar coragem pra sair, porque são umas pessoas muito boazinhas, muito fofinhas. E eu vou, daqui a pouco eu vou sair. Eu quero só ver o que vai acontecer. Então, Alexandre saiu daqui a pouco. Porque as pessoas parecem, né, que não tem mais ali a porra nenhuma pra fazer, a não ser começar o dia tocando infindáveis. Bom dia, bom Puta dia! Pariu, nos cara. Grupos de WhatsApp. E não é só no grupo de WhatsApp, não, em toda a rede social, em todas as redes sociais, né, também. Mas esse grupo aqui, ó, eu vou ler as mensagens dele desse dia, inclusive, ó. A gente tá gravando no 21 de outubro de 2014. Ele começa assim: bom dia, galera, bom dia a todos, bom dia. Bom dia a essa cachorrinha nada boba, cara de pidona, que vem me fazer lembrar meu finado cão. Que merda. E não tem nenhuma imagem da cara. Aí tem mais um bom dia, galera. Tem também, Alexandre, outras coisas que incomodam, né? Imagens, né? E mais imagens. Aqui um monte de imagens que você tá cansado de ver aquela bosta na internet. Aí sempre tem um filho da puta no grupo que acha que é o grande gênio, o grande Isso. garimpeiro da web. O bandeirante dos bits e bytes. Acha que aquela bosta é nova. Que já bombou a manhã inteira, né? Aquela imagem já bombou, porque alguém tipo do geladinho, aquele do geladinho. Puta que pariu. Todo mundo acha que aquela merda é nova. Geladinho de leite, 50 centavos. Geladinho de água, 2 reais. Cara, eu não aguento mais ver. E pior, todos os grupos que eu participo mandaram aquela merda. Pois é, cara. Aquilo me enche o saco. E todas essas porras vão chegando ali na hora do almoço já num desgaste total, né? Parece cu de traveco. Então, amigão, é uma merda. Os vídeos também, né? Geralmente muito chatos. Sim. E tem gente que se mete a colocar putaria em grupo que não tem nada a ver. Sei lá, o grupo das freiras beneditinas. O cara vai e coloca um afrodescendente com uma chaproca de quase 40 centímetros transando com iguana. Exato. Né, cara? Não, não dá. Eu tenho um outro grupo que eu participo, chama Sem Calcinha. Oh, meu Deus, eu saí desse grupo. Walter não aguentou, cara, o tranco. Porque, na verdade, eu só sou um voyeur ali também nesse grupo. Porque, cara, Rodrigo Montanha, que é o administrador do grupo, é o cara que mais caça pornografia e nível XXX hard, caralho, assim, cara. Caralho, uma vez eu vi uma mulher colocando não sei que espécie de cobra que era. Mas colocando uma anaconda, uma piton, sei lá o que que era, dentro do aparelho reprodutivo. Exatamente. Cara. Que bosta, cara. É daquele nível pra cima os vídeos. Foi quando eu vi aquilo que eu caí fora. E também aqueles que vai mostrando a cara da mulher gostosa, vai descendo os peitos, aí pá! Tem uma jeba gigante. Uma jeba gigante explode na tua cara. É uma merda, cara. Então, Alexandre, eu sei que é o dia todo nisso, né? De repente você ouve aquele o assovio ali do smartphone anunciando que outra... exato. Anunciando que outra inutilidade acaba de chegar. Há alguns anos a Organização Mundial do Trabalho já dizia, né, que um brasileiro produz pelo menos 5 vezes a menos, né, que um americano na mesma função com os grupos de WhatsApp. Ah, acabou, e isso despencou, cara. Tá 10 vezes menos. E quantos acidentes de trânsito? Nossa, exato. Porque, cara, uma vez eu tava no congestionamento e tem gente que sinca o áudio do smartphone com o áudio do carro. Né? O áudio com do carro. A sonorização do carro. O tempo todo o carro. E tocando funk. 15 segundos e o cara digitando e andando. E assoviando e ralando o carro da frente. É uma merda. Só sei que essa vadiagem do povo brasileiro, que já era grande, já deve estar muito pior hoje em dia. E o maluco é que existem grupos fechados. Todos os grupos não são fechados? Não, eu digo que tem, tipo assim, grupos de swing. Assim, não necessariamente pessoas que se conheçam, entendeu? Os caras vão buscando na net... E, ah, você gosta disso? Ah, vão convidando? Tal. Exatamente. Mas como é que qual é o critério? Como você descobre que o fulaninho tem uma mulher que só vai num motel numa Kombi lotada? Como é que você consegue descobrir isso? É meio uma confraria, né, cara? A galera se acha assim. E tem, sei lá, grupo de sexo privê. Tem, sei lá, tem uns positivos, tipo grupo de pesquisadores que querem descobrir a cura pro ebola. E por aí vai, tem grupo de assaltante de banco, tá, que pariu. Balzac as virgens, tem uma série de grupos, né? É engraçado, tem grupos, por exemplo, eu tô em alguns grupos, né? Você tem quantos, Walter? Um grupo. Você tá só no grupo sede. No grupo sede a gente marca as bebedeiras nos finais de semana, às vezes não só nos finais de semana. Tô no grupo do Sem Calcinha, como eu já esse falei. Eu caí fora, eu não aguentei o tranco. Walter não conseguiu. Muito era sem cueca, né? Porque a maioria era traveco que colocavam ali. É, Montanha é o maior abastecedor de vídeo de traveco. Será que ele gosta de sair? Eu tô no Sem Calcinha, tô no Sede também. Tô num grupo com a minha família, olha só. Como é que chama o grupo da sua família? Chama Pé de Amora. Por quê? A Moreira. E eu tô nesse grupo, galera. Quer ver? Eu estou até daqui a alguns minutos, que eu vou sair hoje desse grupo. Porque assim, conheço esse pessoal. Mas da onde é essa galera? Então, é isso que esse eu vou, pessoal, essa gente bonita que gosta de agito. Gente fofinha, exatamente. É um pessoal que eu, de muitos anos atrás, que há muitos anos eu não falava, a gente acabou se encontrando aí via Facebook e resolveram marcar um churrasco. O pessoal que estudou contigo? Isso. Eu vi as fotos. Então. eu achei que o churrasco tivesse sido num asilo, cara. Porque é um mais destruído que o outro, cara. Você é o melhorzinho. Eu tô bem, cara. Você viu o bando de filha da puta que estudou com você. E aí, cara? Todo mundo muito fofucho, todo mundo muito legal e tal. Mas é um grupo grande agora, tá? Com, sei lá, umas 15, 20 pessoas. Aí certo. Começa de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Daí assim, entrou a esposa. Meu Prozac acabou. Entraram as esposas. Meu joelho tá, sabe, doendo. Entraram as esposas do cara, os maridos. E eles se reúnem bastante, entendeu? Então eles começam a postar mas foto. Mas você do... manteve eu uma distância vez, segura. Total, cara. Uhum. E aí eles ficam lá, ah, pô, e o último churrasco? Aí o próximo churrasco? Quando a gente vai comer uma pizza? E a próxima pizza? E eu acho que eles esqueceram que eu tô no grupo. Manja quando... acho nem meu nome aparece, só tá o sim. número do meu telefone fica, lá. Sim. Então eu já vi eles metendo pau em mim. Ah, mas como o Alexandre Moreira tá fudido, né? Deu uma engordada. Engordou. Cara, tá todo mundo 10 vezes pior que eu. Você é o melhorzinho de lá, cara. Eu volto que tá falando, sou eu. Cara, tem uma mulher que parece que ela tá grávida nos braços. Exatamente, é a mais chata de tudo, cara. Então, terrível. E nessa época de falta d'água em São Paulo, aí só ficam falando disso, esse bando de desgraçado. Não tem uma caixa d'água de 1.000 litros em casa? Então, daqui a alguns minutos eu vou sair desse grupo. Mas o curioso, existem até existe na internet, porque tem gente que não tem criatividade pra nada. Existem sites na internet que te ajudam a criar nomes para os grupos. Não, isso não sim, existe. Pode googar aí. Vai achar não, como dar pode... nomes criativos. Por que não pegar os imbecis grupo? E fazer um brainstorm de 30 segundos, né? Pra saber, pra botar o nome do grupo. Pra você ver, cara. Agora, imagine você. O WhatsApp tem hoje 600 milhões de usuários. Foi comprado pelo Facebook, o WhatsApp? Comprado pelo Facebook por, acho, 15 bilhões. Meu Deus. Esses 15 bilhões, acho que 4 bilhões entraram pros bolsos dos dois sócios. Eles eram, inclusive, veteranos do Yahoo, veja você. Olha só. Já ganharam a grana então, do Yahoo. Logo 4 bilhões, logo de cara, uhum. eles pegaram. E o restante em ações do Facebook. Que beleza. Quer dizer, pode ser uma grande... Porque tudo caminha para uma pirambeira just like Orkut, né, cara? Deus queira. Desses 600 milhões de usuários, 70% é de adolescente desocupado, né? 70%. 70%. Achei que fosse até mais. E o custo é barato, porque pensam que não, mas custa $1 por ano. Pra você usar o... Por pessoa? Por pessoa, $1 por ano. Mas na verdade isso assim, pra quem começou ali desde o início, não paga, né? Só pra quem começou a usar de uns tempos pra cá. Cara, é pago aqui? É pago. Mas por que, que mas a gente pra não quem, paga? Não, porque você já tem há mais tempo. Uhum. Isso é há pouco tempo que passou a se cobrar. Então quem vai lá baixa do iTunes ou baixa, sei lá, do Google Play, de alguma maneira você tem que digitar o teu número de cartão lá pra chegar no momento os caras arrancarem $1 da tua... É, como você falou, tanto na Apple Store quanto no Google Play, o seu cartão de crédito já tá digitado já tá, exatamente. Lá, né? Então já agora tá. Uma vez por ano aí os caras arrancam $1 das pessoas. Ah, não sabia disso. Sim. Eu me lembro que o Windows Mobile, né, que é o sistema operacional sim. móvel da Microsoft, tirou da loja. O WhatsApp? O WhatsApp. Eu me lembro que tinha gente vendendo o Windows Phone duas vezes o valor. Só porque tinha o WhatsApp. Tinha o WhatsApp instalado, cara. Olha que filha da putisca, cara. Mas então, os adolescentes, inclusive, um tempo atrás tive que contratar, né, uns estagiários, umas estagiárias. E aí, na entrevista, eu fiz pergunta... Você faz teste do sofá quando você vai contratar alguém? Não, eu sou de pirralhas, né? Então, não rola. No meio da entrevista, eu falei assim, tá bom, minha queridinha. Quantos amigos você tem no Facebook? A menina se assustou. Ah, eu tenho 1.500. Eu falei, isso é ruim pra você, hein? E WhatsApp? Quantos grupos você tá no WhatsApp? Ah, eu tô em 15. A outra, eu tô em 25. E eu fiquei assustado. E eu contratei a menina que tava em menos grupos, tava em 3. Mas ela tinha algum distúrbio social? Provavelmente, né, cara? Não tá ali no pacote, né? A engenharia humana dela possivelmente fosse bem fraca. Porque é exagerado, né? O número de grupo que eles participam. Mas tem uma menina lá do trabalho que eu até acabei... uma outra garota, uma outra estagiária. Ela me disse que tava em 48 grupos. 48? 48 grupos. Como é que ela administra tempo pra isso? Ela disse que tem grupo da faculdade, tem grupo de garotas que só fala de creme de cabelo. Não. Sim, isso não existe. Sim, Walter Rezende. Sim. Ela disse que tem grupo só de balada, que é só das que organizam balada. Agora, o mais engraçado, cara, me falou, tem grupo de garotas, né? Por exemplo, as garotas do creme de cabelo. E tem uma das garotas no grupo que, sei lá, de 15, 14 odeiam. Essas 14 criam outro grupo pra meter o pau nessa que não tá lá. Tá, que pariu. Que maluquice, cara. Agora, o grupo mais insano que ela me falou, de alguns outros adolescentes, a maioria é molecada de 17, 18 anos e tal, 15, 16, 17, 18 anos. Peraí. Cara, já que não tem água em São Paulo... E tem pernilongo, tem pernilongo, dá com pau. Como é que... Onde os ovos eclodem? Sei lá, cara. Esses malditos, já estão embaixo da terra. Então, tem um grupo que ela me falou que eu achei absurdo, que é um grupo de amigos, né? Ela diz que ela não participa do evento, ela só é voyeur. Mas que uma vez por dia, um dos adolescentes... Se masturba. Não, tem que postar a foto nu. Ou nua. Isso é um trato do grupo. Isso é doentio. Muito doentio. Ela já arrancou a roupa? Ela bate o pé dizendo que não. Não, porque o administrador tem que te botar pra fora. O administrador tá... É, exatamente. Botar pra fora. É, que é verdade. Que ele não mostra a xoxota. Mas o interessante é que só pode ser feito por adolescentes. Imagina nós, o grupo sede ali, se a gente... Um bando de maldito velho, a gente inventa de cada um postar foto pelado. Ah, hoje sou eu. Ah, a hemorroida tá atacada, hein? Olha só. Caralho. Olha o que é celulite ali. É, eu não sabia que esse cara novo era judeu. Não dá. Outro número que eu vi em pesquisa é que hoje o WhatsApp já é a ferramenta responsável, olha só, por 51% dos casos de infidelidade na internet. Eu acho que conheço alguém que usa. Eu conheço também. Pra isso. É, eu conheço algumas pessoas, cara. Porque é, as pessoas... E olha, e tem que tomar um cuidado pra não digitar na janela errada. Porque as pessoas praticam sexo. Porque na ferramenta você tem o quê? Você tem a possibilidade de mandar áudio, né? De poder mandar vídeo... Né? Além do texto, obviamente, tirar foto, né? O que tem de foto de estrovenga e de vagina eu acho rolando... Que já lemos um relato aqui no nosso podcast de alguém que tava... O cara tava filmando ele trepando com a mulher. É. Ia mandar um filme que ele fez pro grupo, só que pá! Mandou ele calçando a mulher no motel. Olha, aí pegou mal, né, cara? A partir do momento que você posta, eu não sei, dá pra tirar? Não, não dá mais, não, né? Não, cara... Caiu na rede é nossa. Caiu na rede é nossa, cara. Esse cara deve estar no hamster brasileirinha e o caralho aí. A van premiere dele foi um dos melhores sites de putaria do Brasil. Terrível, cara. Quiçá do mundo. Recebemos um e-mail que também mostra o grau de demência, né, desses grupos. A Vânia Fernandes nos disse o seguinte, abre aspas. Meu irmão de 13 anos está... no que eu considero o pior e mais nojento grupo de WhatsApp de todos. Começa pelo nome Punheteiros. Consiste em uma dúzia de adolescentes nojentos que todo dia fica trocando vídeos e fotos pornográficas. Não é só adolescente que faz isso. Tal como o grupo do nosso amigo Montanha. E uma vez por semana, eles fazem uma competição abominável. Simplesmente, cada um no banheiro de sua casa, se filmam no 5 contra 1. Que beleza, hein, cara? Por que não faz logo uma rede social aí disso? O Face Mão Peluda, cara. Porque puta que pariu. Continuando o e-mail. E depois postam nesse grupo para verem quem chega aos finalmente primeiro. Cara, é só editar, né? Antes de... É só editar, faz um corte ali. Exatamente. Voltando ao e-mail. Isso mesmo, uma competição para ver quem ejacula mais rápido. É ou não é a coisa mais repugnante do mundo? Realmente, tá que pariu, né, cara? Que... O foda é esse no grupo, na hora que o cara tá alcançando, um falar o nome da mãe do outro. Né? Ah, Joana! Outro e-mail que recebemos foi do Fernando Tosetti, abre aspas. Eu participo de um grupo no WhatsApp, mas só como observador, pois rola muita treta nele e essa é a minha diversão. É um grupo de condôminos do meu prédio E como as... Faz a reunião pelo WhatsApp. Ela. Como as reuniões sempre acabavam em bate-bocas, acharam mais prudente e uma boa ideia selecionar algumas pessoas para criar um grupo e discutirem as pautas no WhatsApp. E dessa maneira, antes das reuniões rolarem de maneira oficial e físicas, essas pessoas podiam já conversar e chegar de ânimos menos exaltados. Como se isso fosse possível. Exato. No começo funcionou bem, mas depois começaram a mandar piadas, correntes, videozinhos e os cambau. Um cidadão mais cascadura, que podemos chamar de pentelhão, ele começou a reclamar e obviamente que os bate-bocas que aconteciam nas reuniões de verdade passaram a também acontecer nesse grupo do WhatsApp. Então, mas aí sabe o que faz falta? Porque tem aquelas figurinhas lá, como é que chama? Emoticons, né? Exato. Falta tipo caralhinho, um cu, um dedo, essas coisas assim, cara. Verdade, os emoticons poderiam ser melhor trabalhados. Pra esse tipo de rusga. Isso, voltando ao e-mail dele aqui. Isso quase acabou dando em morte quando um outro reclamou que esse pentelhão tinha gemido muito alto na noite anterior. E o cara ficou maluco, pois nem em São Paulo ele estava. E a mulher dele deveria estar só em casa. Esse negócio de briga de condomínio... Ó, rolou até de skit que ele falou. O que eu gosto nesse tipo de entreveiro é quando alguém vai dar um palpite. Não, eu acho que tinha que pintar a escada de incêndio. Aí alguém já levanta o braço e fala: ah, mas você não pode palpitar porque você tá com um condomínio 3 meses atrasado. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão ficar totalmente informados no que diabos vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Desta forma, dá para vocês mandarem suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Neste mesmo endereço eletrônico, mande as suas sugestões de próximos episódios. Nosso podcast geralmente é atualizado sexta-feira. A gente andou dando umas mancadas, né, Alexandre? Sim. Toda semana um episódio novo por lá. Na verdade, gente, da última semana, a gente acabou fazendo uma dessas reuniões do grupo de WhatsApp. Verdade. E a gente esticou, né, Walter, no Goró. A gente ficou a semana inteira trabalhando e tal, aí no sábado lá, vamos gravar agora de manhã, tarde a gente edita, a noite tá no ar, a noite bêbados. Edição só no domingo. Foi um sábado alucinante, viu, cara? Foi ótimo. Não dirigimos bêbados, ficamos restritos, casa de Alexandre Moreira, onde ficam os Nababescos Estúdios. E se você tivesse uma banda, Alexandre, que diabos você faria? Cara, por que não mandar o seu material aqui pra rolar com BGs na Academia Brasileira de Tretas, assim como fizeram a galera do Strange Ways, Rock and Roll na veia, e dá pra dar uma subida no BG aí, meu querido Kreuzebeck. E como eu falei, Walter, eu só vou finalizar a conversa desse meu grupo aqui, que é pela última vez eu vou ler. E assim, eu li até onde alguém falava da cachorrinha, né? Aí alguém já deu um bom dia, galera, e isso já era meio-dia e 15. Alguém desse grupo ouve o nosso podcast? Não, ninguém ouve. Se ouvisse, você estaria falando a mesma merda. Estaria, né? Falando a mesma eu coisa. Eu tenho certeza disso. Então, meio-dia e 15 foi o último bom dia desse pessoal. Ora, foram exatamente 16 bom dias, nenhum meu, tá? Então, e aí alguém postou uma única imagem, hoje só teve uma imagem. E foi uma imagem que tá escrito assim: tempinho bom que não volta mais. E depois tem um hashtag saudades. É uma foto de uma enchente, volta, como você pode ver aqui. Tá com saudade da enchente. Mas aí, olha só, a galera do grupo começou a reclamar. Credo, não precisa exagerar também. Ai, desculpa, era só uma brincadeira. Porque sempre tem um mimimi dentro do grupo, mimimi, né? Mimimi dentro do grupo. E assim, ah, não, aposto, desculpa, que era evangélico. Eu não entendi. Quem falou que não podia brincar com isso. E assim foi, até que alguém falou: ah, brasileiro, a pessoa não tem nem coragem de escrever palavrão, tá vendo? Brasileiro é F@E%. Exato. É, não teve nem coragem de falar que o brasileiro é fudido mesmo. Ah, ou morre afogado ou morre de sede, blá blá blá. E assim foi, emoticons, carinhas, sorrisos. E aí veio de novo aquela maldita daquela imagem, como a gente já disse, das pessoas antes de falar do assunto eleição e depois de falar do assunto eleição. Essa imagem também já rodou a semana inteira. E neste exato momento, Walter Rezende vai acompanhar em loco. O que o Alexandre Moreira vai fazer? Entrando, clicando... Ah, agora aqui, eu estou clicando em cima do nome Galera. Galera. E aqui você poderia fazer, né? Tem as informações do grupo, adicionar atalho, arquivar conversa e apagar e sair do grupo. Pimba! Adeus, galera! Adeus! Seus braços gordos... Seus filhos da puta. Que alívio, meu celular vai parar de tremer 65 vezes por dia. Bando de cabelo branco, bando de velho careca. Envelheceu sem dignidade. Seus filhos da puta. Vou ler aqui o e-mail do André Gama. Disse o seguinte: temos um grupo de WhatsApp. O nome WhatsApp eu acho fantástico. WhatsApp, né? Usando o app, exato, né? Exato, eu acho que o nome foi bem bolado. E aquele bando de imbecil que fica chamando de Zap Zap. Eu nunca ouvi, eu já vi gente falar, mas nunca entendi por que Zap Zap. Não sei, cara. Existe algum aplicativo? Não, não tem. Que conversa com... Não. É só uma imbecilidade mesmo. Entendi. Dá uma brasileirada, manja? Essa merda. Então, voltando ao e-mail. Ele fala que tem um grupo, né, da família, abre aspas. Só rola bobagens. Marcação de churrascos, piadas tolas, família se cumprimentando e tudo mais. Uma noite eu estava online e chegou uma mensagem nesse grupo. Era um áudio. Abri e meu queixo caiu. Uma tia que eu não vou citar o nome, né, claro, mas ela dizia o seguinte: quero muito todo ele dentro de mim. Vai, enfia. Sei lá, de repente ela tava no médico. Você agradece, Darcy Gonçalves, ainda naquela época? Então, na mesma hora respondi a ela que ela tinha feito alguma merda. Isso faz 3 meses. Ela sequer falou com mais ninguém no grupo. Nem foi a almoço com familiares. Puta. Será que ela tava com... Devia estar dando um sapeco com... Com Alexandre Frota? Cara, tem um amigo meu que ele disse que uma vez estava na putaria ali com uma moça no WhatsApp, né? Em alta madrugada, e assistindo TV, e disse que ele estava assistindo um desses programas de safadeza também na madrugada, e aproveitou, se estimulou e foi trocando uma ideia com uma moça no WhatsApp. Ele falou que na hora que ele estava com a estrovenga na mão para filmar, a mulher dele chegou na sala. Luiz, o que é isso? Tava pensando em você, amor.